gente. Selo Cachimeira ao vivo. Eu jurei pra mim de nunca mais olhar na sua cara. Já me cansei de conversar fiada. A nossa história tá chegando ao fim. Diz aí, Tairone. Não é você que foi feito de palhaço. Não é você que vive mendigando abraço. Eu tô cansado de amar por um beijo, meus amores. E de não ser amado. Chora, mãe, diz aí. Tá me fazendo de besta, né? Porque sou apaixonado. Você não percebe, mas o meu coração é original e o seu falsificado. Tá me fazendo de besta, né? Porque sou apaixonado. Você não percebe, mas o meu coração é original. Seu falsificado. Ah, Tairone, essa mulher tá acabando com a gente, companheiro. Vamos sofrer, meu filho. Ah, meu amigo Lucas Tibério. Ei, meu irmão, estamos sofrendo junto, hein, papá. Ah, sofrência. Tá me fazendo de besta, né? Porque sou apaixonado. Você não percebe, mas o meu coração é original e o seu falsificado. Tá me fazendo de besta, né? Porque sou apaixonado. Você não percebe, mas o meu coração é original e o seu falsificado. Eu tô passando só pra te dizer que acabou o amor. Não quero nem olhar mais pra você. E acabou a flor.